Eu não sou rima, tomo mudar a minha situação. A solução é muito simples, mas não é nada impossível. Se me faltam forças para agir, eu sou para lutar contra uma situação que só me agride, só me maltrata. E não tenho forças, não consigo fazer nada além de me lamentar. Eu achei que pudesse ser forte. Extremamente carente e preciso muito dos outros. Não posso lutar só, eu preciso de forças. Eu preciso de forças. Eu preciso de forças. Forças, forças.